para o táxi 3521, está com 70 a bordo, 4 horas autonomia, alterna Salvador. Somente o POB, por gentileza. 70, 3521. 70, ok, 5221 no Livre Táxi. Pátio 3, vai seguir a nave da TAM que está, vai iniciar o táxi no setor 1 do Grande Pátio. 5221, ponto de espera 1895, ajuste no 096, tenha uma boa viagem. Pátio 3, seguindo o TAM, ponto de espera 1-1-1-1-5-3-5-2-2-1. Salvador, TAM 3859, para o táxi 156, 5 horas, alterna galeão. Direita, a ponto de espera 1895, 1016, boa viagem. 3859. Direita, 1895, 1016, obrigado, bom dia. Bom, então 3859, eu vou zero, pronto. 3859, mantém a ponte de espera no zero. Mantém. O gol 1960, visual Campo, embaixo travado. Avistou a 1000 pés, está com o trem baixo travado, gol 1960. Gol 1960, livre pouso, pistão no zero, vento 230 graus, 039. Livre pouso, pistão no zero, gol 1960. O TAM 3859, alinha e decola de imediato assim que autorizado? Positivo, o TAM 3859. Visual com o Boeing da Gol na curta final, pistão no zero, após passagem do mesmo, alinha e mantenho no zero. TAM 37, alinha e mantenho no zero, TAM 3859. Torre Bom Dia, Azul 4450, estabilizado em LS. Azul 4450, continua a aproximação, reporte quando visual com o campo, QNH 1-0, nomeia. Continua a aproximação, informará visual 4450. Solo 35, libere primeira direita, chame solo em 1-2-1 no decimal 9. E libera, chama 2-9, gol 1-1 na mesa. Vento 230 graus, 049, livre decolagem em pista 1-0. Visou a decolagem no 0, na 3259. Isso, 1-2 já copia o 35, aguardo o 39. Copia o 35. Salvador Recife, 350, para o IC 58, decola pista 1-0, curva esquerda na saída Pucaracaju, controle 1-19-8, transponda 5077. Está 350 para Recife, decolou no 0 ponto esquerda, Pucaracaju 985077. Chame pronto, o 6312. Maravilha, 312. Solo, muito boa tarde, bom dia ainda. Gol 1160, livrou nosso segundo. 1160, ingressa. Tá, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportaria antes da Juliette, reserva. O azul 4450 visual com campo, embaixo travado. Visual com campo, azul 4450, baixado e travado. Azul 4450, livre pouso, pistão na 0, vento 250 graus, 049. Livre pouso, azul 4450, 1-0. Tela 3859, decolada aos 37, chame controle em 199, décima 8. 198, tá 3859. O trip 5221, no visual com o Embraer da Azul, final pistão na 0. Visual, 5221. Após passagem do tráfego, Alim mantém 1 na 0, trip 5221. Embraer da Azul, Alim mantém 1 na 0, 5221. Azul 4450, solo 39, libere primeira direita, chame solo em 121, décimo 9. Ficando agora à direita, solo 1219, azul 4450. Solo azul 4450, bom dia. Reporte antes da Juliette, azul. Reporte antes da Juliette, azul 4450. Azul Juliette, gol no 1-60. Ingresso para Juliette, ponto 1-12. 1-12, obrigado. 1-60. Trip 5221, decolado aos 40, chame controle em 1-19-8. 19-8, trip 5221. Meta 79 a torre? Meta 79, chame a torre 11895. Torre Salvador, Cometa 79, na final, fui INS. Cometa 79, continua a aproximação, reporte quando baixado e travado e visual com campo, QNH 1-0-6. Tá baixado e travado, visual com campo, o Cometa 79. Cometa 7920, checado, livre pouso, pista 1-0, vento 2, 30 graus, 039. Cometa 79, livre pouso, 1-0. Salvador, voo no 630. Voo no 630, continue a aproximação, reporte quando baixado e travado e visual com campo, QNH 1-0 na 6. O 90 no meio já está embaixo travado, chamará com referência. Voo no 630. O azul 4450, ingresso de leste, portão 1-0. Leste, portão 1-0, azul 4450. América 238, Red Cop. Go ahead for American 238. Miami, flight level 360, clear, via upper, Zulu 20, until Tango, Romeo Sierra, then upper, Zulu 7, until Bravo, Eco Lima, then upper, Golf 4-4-9. After flight plan hold, after Coffer, Neon 0, left turn, Momo, departure, and flock transition. Departure control 109.8, Scott 5130, America 238. American 238 is clear to Miami via the Mumu Bravo transition. It's direct PTO, Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, Upper Zulu 7, Bravo Echo Lima, Upper Golf 449. As filed, departure frequency 119.8 and crossing 5130. And what was the altitude on the departure? Flight level 360, American 238. Flight level 360, thanks, American 238. Está 79, solo 44, libere à esquerda na hotel e ao estacionar a frequência livre. Livre pouso, pistão no zero, voo no 630. And American 238, request push and engine start up gate 11. American 238, leave pushback set up, push, start text. Okay, pushback start approved. Thank you, American 238. Mais um nome, no 630. Solo 1630, livrando. Bom dia. 630 Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04. Salvador, bom dia, vou chamar a 6311, posição 2, 500 da novembro, autorização Guarulhos. 6311, solo nos copos. Ok, aguardando na copa. Solo, confirmando pro 6311, aguardo da copa, eu chamo 2-1. Sim, pessoal. Confirmando 6311, mas eu solo da copa. Da Oceané, protocolo. Protocolo 6311. Autorizado Guarulhos 360 via Vezulono 0, Bridge, Vezulono 16. Decola pista no 0, curva direita, será da Elton, transição Módiva. Controle 199, decimal 8, cena 5125. Confirmando o código da Fone, 125. Afirmo. Afirmo. Decolando. Está autorizado Guarulhos, nível 660. Via. Freak, apertura 16. Após a decolagem, curva à direita da pistão no zero. Dael. Dael, pressão Motten. Para o controle 19.8. Pode transformar 5125. É, confirmando da Aero Transição Módiva, Mike Oscar, Tango Victor Alfa e aerovia inicial Pesoluno 0, Bridge Pesoluno 6, aponta push, né? Afirmo. Da Aero Módiva, somente a Pesoluno 0, Bridge a Pesoluno 6. Semana pronta, então. American 238, ready taxi. American 238, approve taxi via India, hold point, 0 call tower, 1 and 8, small 95, Canadian 0 and 6. Okay, India hold point 10 over the tower 18.905. Muito bom dia, Mass and 68. 4-1-4, livre pouso, pistão 1 a 0, vento 240 graus, 059. Livre pouso, pistão 1 a 0, 3, 4. Salvador. Bom dia, igual 621, final. Luna 621, continua a aproximação, aguardando pista livre. QNH 10 no 6. 621, na pessoa. Solo 5, libere primeira direita, solo 1-2, vamos decimal lá. Breno vai chamar solo 1-2-1-9-5-4-1-4. Solo Salvador, bom dia, 3-5-4-1-4, livrou na frescura. 4-1-4, quilo 4-3, atenta a sinalização do 4-3. Quilo 43, assento 4-4. American 238, ready. American 238, maintain holding point runway 10. Maintain holding point 10, American 238. Salvador, acionamento 312, puxa acionamento no 05. É 312 autorizado, puxa, volta no ataque. Porta no ataque, né? 312. American 238, line up and maintain runway 10. Line up and wait runway 10, American 238. Voluna 621, solo 57, libere primeira direita, chame o solo em 121, decimal 9. 621, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, 621. American 238, clear takeoff, runway 10, wind verbal, 2 knots. Clear for takeoff, runway 10, American 238. American 238, airborne at 1300, contact control 119.8. American 238, Salvador Tower. É 312, confirma para o B? 137. Livre táxi e índio, multiplicador no 02895, nível no 016. Afirmativo, está livre táxi, ponto de espera 2295, Xanaé 6312. torre, o Xané 6312. Xané 6312, mantém o ponto de espera no zero. Mantém o ponto de espera no zero, 6312. Salvador, bom dia, gol 1165. A sua informação, 90, 3 no tráfego Guarulhos. Gol 1165, Guarulhos 340, autorizado. Via Pesolu 0, Bridge, Pesolu no meio. Recola pistola 0, curva direita, saída da El, transição ótima. Controle 1 no 9, 8, acima 5141. Tá no 0 no meio. Começou 6, livre pouso na 1-0, tá 3896. Transição ótima. 98 controle, 5141 no transporte. Confirmando nível 340, reporta push, gol 1165. 3-4-0, é o nível, gol 1-1-6-5. Afirmativo. Sim, tem condições de alinhar e decolar assim que autorizado pela torre. Afirmativo. Xené 6312, após passagem do Airbus da TAN, alinho e mantenho no zero. Após a parte da TAN, alinho e mantenho no Xené 6312. Salvador, Xené 63, 1-1, na ponte 2 para o pistec acionamento. Autorizado, 6311, reporta para o táxi. Autorizado, puxa. Reportará para o 3896, solo ao 06, libere primeira direita, chame solo em 1 ou 2, 1 decimal 9. Primeira direita, 2 ou 9. Do 4, 4, 5, 1, agora. Que falta aí da preguiça? Salve, Salvador. 2896, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette. Livre decolagem de pistão 1-0, vento 2, 1-0 graus, 049. Livre decolagem, Xané 6312. Azul 4451, tá falando que o centro tá protótipo, não é? Pronto, a cobra espera. Na verdade era pra ir a subida, mas se tiver, pra, se tiver a cobra já tá pronto. Campinas, 340 autorizados, do 4451, via Pesolu no 0, Bridge, Pesolu no meio, recola pistão no 0, curva direita, saída da El, transição ótima. Controle 1-9-8, aciona 5-1-4-4. Perfeito, autorizado 340, via Pesolu no 0, até Bridge, Pesolu 1-6. Pista no 0 em 1, primeira curva direita, saída da El Monte, controle 119.8, transponder 5144, azul 4451. Reporta puxa, azul. Chamada para puxa, azul 4451. Oi, já, posso fechar? Está em frente. Papá Romeu, Romeu Eco Índia. Vamos agora lá, minha atenção. Continua a aproximação, repórter com o visual com o campo, QNH 10 na meia. 10 na meia, já, visual com a pista. Gente, Papá Romeu, Romeu Eco Índia, livre pouso, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Ah, solicita Romeu Eco Índia, da presente, curva esquerda, enquadrar a final da 1-7, se possível. Papá Romeu, Romeu Eco Índia, plano instrumento cancelado ao 08, curva à esquerda, base pela direita, pista 17, reporte na final, pista 17. Atenção, a curva à esquerda vai interceptar a final da 17, reporta quando nela, já. Bom dia, Gono 648, está 5 minutos externo, baixada travada. Gono 648, continua a aproximação, aguarda uma autorização de pouso, QNH 1016. Confirme o teto e condições de... Está chovendo esse, no aeródromo presente? Não, não chove no aeródromo, pista seca, gol 1648. As últimas aeronaves que pousaram reportaram a visão da pista com 1.700 pés. Ok, gente, o gol no 648. Pistão 17, vento 160 graus, 049. 7, livre pouso Romeu, Romeu Eco Índia, solo ao 10, autorizado o Pentrec, seguindo para o Pátio 4, reporte livre da pista. 1648, visual com campo? Visual com campo, a 1.500 pés, baixado travado, a 3 milhas e meio do campo. Salvador, Boa Vista, Chanel 63, estão no ponto de espera da 10 para decolagem. Gol 1648, livre pouso, pistão 10, vento 2, 10 graus, 049. Livre pouso, cabeceira 10, o gol 1648, confirmando o vento? Vento 2, 10 graus, 049. Livre pouso, cabeceira 10, grato, 1648. Chanel 63, eu não uso visual com o bang da Gol na final, pistão 10? Afirmativo. Após passagem do tráfego, a linha mantém cabeceira 10, Oxené 6311. Após passagem do tráfego, a linha mantém 10, Oxené 6311. Na frequência livre, o Romeu aguente. 448, solo 013, ao liberar na Golf, chame o solo em 121, decimal 9. Na Golf, 219, lá no meio 43. Gol no 648, limpando a Golf. Gol no 648, Alfa Juliette 08. Alfa Juliette 08, gol no 648. Salvador, Chiné 62, zero estabilizado. Chiné 62, Chico 0, continua a aproximação. Reporte quando baixado travado, visual com campo, QNH no 0 no meio. Vai passar quando baixado travado, estado no 0 no meio, visual com campo, Chiné 62. Controle em 199.8. 199.8, 2 Salvador, Chiné 62, se puder, controle baixado e travado, visual com campo, passo externo. Chiné 6250, livre posição no 0, vento 200 graus, 049. Autorizado pouso, puxando 0, Chiné 62, tá. Comenta agora dentro do colo. Tá 2, número 2, copos, sai da PUC, direção Caju, aguardando. Autorizado Recife 370 via Perisco 58, da cola pista 10, curva esquerda, saída Puca, direção Caju, controle 19, decimal 8, aciona 5147. Cuidado 370 para o 58, Puca Caju, decolando ao 90, 798 a controle, 5147, olha, pegou no 630. Mano 3.5, 147, a porta puxa, boa. Segundo bastante. Comete 72, protocolo. Salve Salvador, bom dia. Novamente, gol número 65. Pushback e acionamento. Posição número 62. Gol número 65, né? Solo, assim que companhia. Ah, ingressando 4x LED, tá certo? Aguarda, inicia, puxa, porta do ataque. Assim que companhia, bastante, tá agora, tá atualizado. Gol número 65. Comete 72, na escuta. Chile 6250, solo 18, libere primeira direita, chame só 12, 1 decimal 9. Usando a primeira direita, chama só 219, Chile 6250. Paulo, Salvador, Chile 6250, Chile 6250. Chile 6250, Alfa, Juliette. 02. Alfa Juliette, portão 02, eu tenho a minha vez. Para o pushback e acionamento, 14450, está no gate 10. Azul 4451, autorizado puxa para o táxi. 4451, autorizado puxa, chamará para o táxi. Diego 1094, 2002, tendo baixado para o lado. Gol 10194, livre posição na 0, vento variável com 3, nosso QNH 1096. 1096, livre pouso, que 10, gol 1094. Funciona 5160. Correto, confirma, tá pronto o táxi, como é que você está? Sente, vai dar um tempo, sente. Solo, chamei a 210. É 210? Chamei a 210, só para informar o senhor que tem muitos passos aqui, lateral da taxa inicial, tem tudo, muito passos. Eles estão no chão ou estão sobrevoando a área? Confirma o... Parte deles sobrevoou e parte estão no chão. É, a quantidade é bem grande, eu nem estou contando. Ok, grato. Para o tanque Gol 1165, está com 100 a bordo, 3 horas e 50, confirma. 1165, sete passagem ao avião vai ingressar no pátio, portão 02, após prossegue Índia, ponte para 2895, que negar 10 no meio. Faz a Bianca, Índia, 295, Gol 1165, 10 no meio. Para dar um no hotel, chama todos 895, confirma POP, autonomia. Lembrando, 118, decimal 95, que legal 90, no meio, bom voo. Né? Taxi Azul 4451 com 80 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Azul 4451, taxi via Índia, ponte para dar 2895, legal 90, 16. Ok, taxi via Índia, ponte espera 2895, 096, grafo 4451. Pode ir agora, 94. 094, bom dia. Se Alfa Juliette, Porto Meia Dúzia. Alfa Juliette. Romeu, Índia, nome era Alfa. Confirma corredor forte da Lagos. Romeu Pérez, autorizado, salvador, salvador, da Golpes no 7, curva esquerda, corredor forte. Controle 1, 19, decimal 8, aciona 0171, em número Alfa. Salvador, bom dia, gol 1165, ponto espera, tá pronto. Gol 1165, autorizado a alinhar e decolar. Pistão da 0, V3, 00 graus, 041. Vem decolando a 0, gol 1165. Alfa, livre acionar, reporta ataque. 094. Confirmando? 094. 1094, mantém a posição, aguarda azul e a costa segue, portão 62. Tá ficando já Alfa Azul. Vamos ter a separação, está dito. Número 21, bom dia. Saída prevista da El, transição ótima, aguardando um copo. O Cometa 72 alinha e mantém pista 10 a partir da hotel. Azul 4451, ponto de espera 10, pronto. Azul 4451, uma pergunta de espera. Sim, ponto de espera 4451. Funcionamento na 4. Escolhem 1, 9, 8. 19, 8, boa tarde. Gol 1, 30. Azul 4451, ali mantém pistão no 0. Ali mantém 1 no 0, azul 4451. No 621 no ponto corte. Na Oscar. Dono São Paulo, 360 nível autorizado. Via Pesolo no 0, bridge, Pesolo no meio. Decola pista 1-0, curva direita, saída da L, transição módiva, controle 119.8, aciona 5157. O azul 4451 manterá a posição na cabeceira 1-0, pois tem uma aeronave na Taxiway Hotel iniciando a decolagem neste momento. Azul 4451. Cometa 79, confirma o horário do plano? 13h30, guardando a presença, Cometa 79. Cometa 72, decolado ao 30, chame controle em 119.8. Cometa 72, chame controle 119.8. Para o táxi, seu gol 1630, está com 151 a bordo, autonomia de 3:20, Natal, Adena. 151 a bordo, entendi, o gol 1630. 1-0, 1-6. Confirmando.